que eu gostaria de falar com vocês hoje, buscando o Senhor, é sobre uma palavra que nós precisamos sempre. O Salmo diz que nós somos pobres e necessitados, porém o Senhor cuida de nós. Essa palavra é uma palavra que alonga muitas coisas que Deus quer em nossas vidas. Como alonga? Quando nós estamos vivendo e estamos buscando de Deus compreensão nas situações para vivermos assim, essa palavra alonga o nosso amor, ela vai alongar o nosso conhecimento com Deus, ela vai alongar a nossa vida de relacionamento com os irmãos. Nós recebemos de Deus uma palavra específica no encontro que estávamos com os presbíteros na praia, e Deus nos disse que estava fazendo algo novo, particularmente na nossa família. Isso tem sido mais que uma expectativa, nós temos visto isto com coisas que não dependem de nós acontecendo nesses últimos meses desse ano. Mas essa palavra, ela também está encaixada nesse novo de Deus. Nós temos aprendido sobre evangelismo, temos aprendido sobre a igreja nas casas, temos aprendido que devemos estar juntos, não só nas casas, mas na congregação, na grande congregação. Uma igreja, como dizem os irmãos, com duas asas, uma asa cobre a igreja na casa e outra asa cobre a congregação, onde nós estamos expostos aos ministérios que Deus levanta, aos dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo delega a cada um, que dá a cada um com um fim proveitoso. Temos aprendido que devemos ter os olhos para missões, não só fora do país, mas do outro lado da rua. Temos aprendido que temos que socorrer os pobres. Temos aprendido que temos que ser fiéis em tudo diante de Deus. Temos aprendido do Senhor ao longo de tantos anos que a nossa família é importante diante de Deus. Não existe nenhum ministério que valha mais do que a família. Temos aprendido sobre cuidar de vidas, dar a vida, sacrificar a nossa vida para que outros cheguem ao conhecimento de Cristo e andem com Cristo. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, e os irmãos vão ver alguns versículos, vocês, ao longo que a gente for conversando, o Espírito Santo certamente vai trazer na nossa mente vários versículos que vão encaixar nessa palavra. E eu queria então começar a compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Vamos abrir em Atos, capítulo 1. No versículo 14. Esse texto nós temos aprendido, estudado, meditado. Todos esses, diz Atos 1:14, todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é uma palavra mesmo. Perseverar. Perseverar. Essa palavra, desde a conversão nossa, até o nosso último dia, ou nesse corpo, ou quando Jesus nos buscar, é uma palavra que temos que ter como igreja. Perseverar. Aqui eles estão perseverando em oração, unânimes. estavam aguardando a promessa que Jesus disse que o Pai ia enviar o Espírito Santo sobre eles. E eles perseveravam. A perseverança não é só um momento. A palavra perseverança, ela é interessante porque ela nos diz assim: esse momento, no momento seguinte, no outro momento, no momento seguinte, até ser atingido o motivo pelo qual estamos perseverando. Eles estavam perseverando, orando. Isso não foi de um dia para o outro, houve um espaço de dias, e eles estavam orando continuadamente, com unidade, mas eles perseveravam. Andando um pouco mais para frente nesse livro de Atos, no capítulo 2, 4, nós temos, não 2, 4, 2, 42, que o João Nelson sempre tem falado para nós, um dos textos preferidos que o Espírito Santo usa o João Nelson para ministrar conosco, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles eram insistentes, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e eles perseveravam nas orações. Satanás sabe que se tirar a perseverança de nós, nós não vamos muito longe. Ele sabe que o homem não persevera por natureza. Aqui eu estou falando de uma perseverança que não é aquela perseverança comum que alguns têm, por causa da formação do seu caráter. Tem pessoas que são mais perseverantes do que as outras. Isso é verdade. E alguns pegam essa perseverança e são tão perseverantes que aí troca de nome. Eles são obstinados. Aí já complica. Aí não é mais perseverança. Existe uma expressão gauchesca que diz assim: não adianta dar murro em ponta de faca. Mas tem gente que é tão perseverante que dá murro em ponta de faca. Isso não é perseverança. Isso é obstinação. Deus não quer obstinação. Deus quer que sejamos perseverantes. Mas mesmo estes que são mais perseverantes por uma situação graciosa de Deus no seu caráter, não é essa perseverança, embora seja boa, não é essa perseverança que Deus quer para nós. Porque essa perseverança que nós temos é uma perseverança seletiva, uma perseverança que nós direcionamos para algumas coisas que realmente interessam a nós mesmos. O que nos interessa, alguns conseguem ser perseverantes de uma forma extraordinária. Sabe, essa perseverança que a gente leu em livro de Atos, capítulo 1, versículo 4, e no 2:42, é uma virtude da igreja. Nós precisamos ser perseverantes. Vocês certamente estão lembrando versículos que falam sobre perseverança. Perseverar na oração, perseverar para ganhar nossas almas. Vamos ver algum desses versículos juntos aqui. Mas a gente lembra que perseverança está junto com a nossa fé. O Davi leu esse texto hoje, que a tribulação, na tribulação, ela produz perseverança. Não é que eu vou buscar a tribulação, né? Vou chegar lá, vou chutar uma pedra, pá! Ai, tribulação, perseverança vai vir. Não, mas... Mas quando vier a tribulação e vem sobre todos, a gente pode aprender perseverança. Eu me lembro de algumas caminhadas que fazíamos. Uma vez nós fomos da Protásio Alves, ali no número 1.500, perto ali da casa da gente chama da Vodora ali, perto de Cinema Hits, antigo Cinema Hits, nem existe mais isso ali, da João Abbott. Os antigos sabem onde é que é o Cinema Hits, né? Ficava alguns quilômetros do Cinema Rio Branco, mas esse é outro assunto. Só os antigos. Mas ali nós fomos até Viamão caminhando pela estrada do Cocão, onde a gente vai para a chácara. Nós fomos caminhando, nós saímos de noite, 8 da noite, com as mochilas e fomos caminhando. Dormimos no meio do caminho, naquela época não tinha asfalto, não tinha problema. A gente subia no barranco e dormia sem nenhum problema de roubo, era muito raro. E fomos até Viamão, fizemos isso 2 vezes. Eu confesso para vocês que a 1 da manhã, carregar uma mochila nas costas, né, se não fosse a pessoa lá na frente ter uma autoridade e dizer assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A minha perseverança já tinha ficado na primeira parada de ônibus. A perseverança que Deus quer para nós não é uma perseverança carnal. Embora pareça, ela tenha muita coisa comum com essa perseverança que nós podemos ter em menor ou maior grau na nossa vida, mas é uma perseverança direcionada para todas as coisas que são de Deus. Perseverar no evangelismo. Dia 15 agora tem um encontro, nós vamos estar juntos. Vamos perseverar juntos em oração, vamos perseverar indo, vamos perseverar fazendo a nossa parte que Deus pediu para nós fazermos. Mas às vezes, mesmo sendo o plano de Deus, ou por problema nosso de execução, ou porque não ouvimos os detalhes de Deus, ou por uma situação que foge, muitas vezes, ao nosso entendimento, mas não do senhorio de Jesus Cristo, a situação não ocorre como nós gostaríamos. Então nós deixamos de perseverar. Aí levanta o irmão, vamos reunir o pessoal para o evangelismo e tal assim. Eu disse, ah, irmão, já aconteceu 2 vezes, irmão. Quantos se converteram? Né? E a gente faz um cálculo, a gente usa aquela situação que é uma situação verdadeira, né? A gente move muita gente, se ganhar uma vida, já valeu. É verdade. Mas o bom é mover muita gente e ganhar muita gente. Esse é o bom, não é, queridos? 1.000 pessoas para ganhar uma, que bênção. Mas 1.000 pessoas ganhando 500, é 10. Mas quando não acontece nem essa uma pessoa, acontecem umas coisas que a gente acha, a gente já fica desanimado e não perseveramos numa coisa que Jesus falou para nós anunciarmos o evangelho. Que falar da oração? Ah, na oração. A gente ora 1 ano, ora 2 anos, 3 anos. Vai entrar o 4º ano, assim, e o nosso top da nossa lista de oração continua sendo aquela situação, e a gente diz, Senhor, eu estou orando há 3 anos. As outras coisas aconteceram, são 3 anos, Senhor. Toda sexta-feira de manhã, às 6 da manhã, eu levanto e oro 30 minutos só sobre esse item. Senhor, eu estou cansado, eu acho que esse item não é um item que está te agradando. Até pode ser. Mas quando nós sabemos que esse item está na palavra de Deus, é conversão de alguém, a gente tem que ter perseverança. Quando a gente está querendo ter uma esposa ou um esposo, a nossa oração toma uma perseverança forte. Quando nós estamos com necessidades financeiras, a nossa oração se torna perseverante. Aí quando essas coisas acontecem, essa bênção de acharmos a pessoa e ela nos achar segundo a vontade de Deus e nos encontrarmos segundo a vontade de Deus e fazermos uma família ou então a situação financeira regularizada, a gente deixa de perseverar em oração, lembrando que a vida a dois, com ou sem filhos, depois vem os filhos, é uma vida que tem que ser regada em oração. E o nosso dia a dia nos tira da perseverança. Queria abrir com vocês alguns textos para confirmar o que eu tenho colocado. Gálatas capítulo 5. Nós conhecemos esses textos, versículo 17. Diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui fica claro que a perseverança natural que alguns têm, e que eu particularmente admiro muito, mas é uma perseverança que, se for da carne, volto a dizer, ela é seletiva e ela tem um fim. Mas se for do Espírito, a nossa perseverança, se buscarmos ser perseverantes no Senhor, dependendo do Senhor, nós vamos ver coisas tremendas. Queridos, se nós formos perseverantes na oração, perseverantes no amor, perseverantes no evangelismo, perseverantes no perdão, perseverantes no serviço, perseverantes em cuidar de vidas, perseverantes em ajudar os outros, perseverantes em dar nossa vida em sacrifício e agradável ao Senhor, tudo isso, viram só quanta coisa de perseverança? Nós vamos ver coisas. Os homens estão esperando a quebra do recorde de tempo na maratona, 42 quilômetros, não sei quantos metros, 196 metros parece, não me lembro bem. Atualmente o recorde mundial são de 2 horas, 3 minutos, se não me engano, em alguns segundos. Vai ser rápido, 1 minuto. Se fez um cálculo em umas revistas que o homem é capaz de correr 42 quilômetros em menos de 2 horas, ou pertinho de 2 horas. E existem homens na atualidade, vai ter uma corrida agora, deve estar acontecendo semana que vem, na Alemanha, um lugar especial, eles vão tentar quebrar esse recorde. As pessoas estão indo lá, esses homens estão indo lá para tentar quebrar esse recorde. Além de ganharem muito dinheiro, vão ficar muito famosos. Esses homens perseveram diariamente na sua alimentação. Eles perseveram em quilômetros e quilômetros de rodagem para abaixar 30 segundos numa corrida de 2 horas. Se vocês tiverem a curiosidade de ver, né, os detalhezinhos, né, Robson? Às vezes, assim, um cara faz assim: 2 horas, 5 minutos, 36 segundos. Segundo lugar, 2 horas, 3 minutos, 39 segundos. Ele chegou em segundo lugar por 3 segundos. Toda a perseverança dele durante alguns anos, não se chega a esse tempo em questão de 1 ano ou 2 anos de treino, além do biotipo e de toda a graça que Deus precisa dar para a pessoa, acabam frações de segundo, numa corrida. Mas eles perseveram. Queridos, a perseverança, essa virtude de Deus que o Espírito Santo quer dar para nós como igreja, ela vai alongar essas coisas. Nós não podemos existir se nós não chegamos na corrida como gostaríamos de chegar naquele ano. Nós vamos, Senhor, em Ti, nós vamos melhorar, nós vamos orar mais, nós vamos ler mais a palavra, nós vamos evangelizar mais, nós vamos amar mais. Perseverança. Eles perseveravam unânimes em oração. Olha alguma coisa que a perseverança faz. Vamos ver aqui Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, nós temos a parábola, né, sobre a semeadura, que ela é a palavra de Deus. E Jesus explica para os discípulos. E ele fala no versículo 15, 8:15. Diz assim: a semente, a palavra de Deus, que caiu em boa terra, né, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. O que Deus quer, como boa terra que somos, é que frutifiquemos com perseverança. Bateu, não abriu a porta, eu bato de novo. Não abriu a porta, eu bato de novo. Quando alguma coisa me interessa, eu sou capaz de machucar meu dedo de tanto bater na porta de Deus. Mas eu tenho que trocar um pouco o foco. Eu tenho que perseverar nas coisas que interessam a Deus. Amém, queridos? Eu tenho que ser perseverante. Por isso que eu li aquele texto de Gálatas, a nossa carne não vai perivar. Ela vai naquilo que nós gostamos. A gente tem que dizer, eu sou assim. Mas eu quero ser perseverante com vocês, queridos. Essa palavra para mim também. Eu preciso perseverar. Eu preciso continuadamente retomar e insistir nas coisas que Deus tem para mim e nas coisas que Deus tem para a igreja. Vocês imaginam se alguém está no meio do oceano e tem um naufrágio, uma boia, não sei quantos metros. Eu sou um péssimo nadador. Mas eu acho que eu ia perseverar, sabendo que aquela boia é a minha salvação. Eu ia bater pé, bater mão, respirar, nadar de costas, nadar de lado, boiar, fazer tudo, mas eu ia chegar naquela boia. Imagina a pessoa lá, né? Só, a boia está uns 400 metros, eu não sei nadar mesmo. Bom, então, com licença que eu vou afundar aqui numa boa, estou tranquilo. Ele vai perseverar e vai lutar, e vai lutar. Deus tem coisas para nós, queridos, que nós temos que perseverar, senão nós não vamos alcançá-las. Vamos abrir juntos em Lucas 21, 9. Eu quero que tu vá anotando os versículos que vêm na tua mente sobre perseverança. Além disso que a gente está vendo aqui pelo Espírito, vá lembrando aí os versículos de perseverança que Deus vai falando contigo. Olha essa situação. Vamos ver o 7 ali. Perguntar-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, veja que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora. Não sigais. Quando ouvires falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e aos cárceres. E aí, não é nesse texto, mas fala sobre perseverar. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. 19. Esse é o Espírito Santo. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Algumas traduções que eu estava vendo hoje pela tarde e pela manhã diz, é na perseverança que ganhareis a vossa vida. Como se ganha a vida? Na perseverança. Quantos irmãos que andavam conosco, eles momentaneamente não andam mais. Tu podes ver os vários motivos. Geralmente são motivos, basicamente dois motivos, que eu me lembro agora. Um, se são novos e são solteiros, um dos principais motivos que tem tirado as pessoas, entre aspas, da fé, é um rapaz e uma moça que não são do Senhor e que chamam a atenção. Não é o único motivo. E daqueles que já são casados e também às vezes são solteiros, um dos motivos é que ninguém gosta de mim. Ninguém me ouve, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, esses são os motivos, a gente ouve assim, como são derivados desses motivos. E por causa disso, as pessoas não perseveram na fé. Não ficam firmes. Hebreus capítulo 10. Esse livro de Hebreus é o livro da perseverança. Esses irmãos que, pela fé, obtiveram as promessas, certamente eles foram perseverantes. Hebreus 10, 36. Com efeito, diz Hebreus 10, 36, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de um pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, se faltar nele fé, se ele não perseverar, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem, aleluia, para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos os que perseveram, amém, queridos? Perseveramos. Vocês já tiveram que perseverar em situações bem adversas? Vamos ver, fazer um levantamento rápido aqui. Quem teve que perseverar em situações bem adversas? Vamos ver. Oh, tem uns que não ainda. Obrigado, queridos. Então, quero avisar para aqueles que não levantaram a mão, que vocês vão levantar a mão no próximo encontro. Queridos, este mundo jaz no maligno. Uma vez, lembro só sobre o sobrenome dele, Thomas Wilkerson, ministrando sobre a igreja. Ele disse assim, quem já descobriu que a igreja é feita por pessoas? Aí o pessoal fica assim, descobriram que nós, como igreja, somos feitos por pessoas? E que nós temos algumas dificuldades? Vamos ser sinceros, irmãos, temos dificuldades. Mas nós vamos perseverar em andar juntos. Davi, vamos fazer um teatrinho aqui, vamos ver uma coisa aqui. Vamos para lá agora de novo aqui. Vocês não viram a nossa... Obrigado. Se o Davi, que vai mais rápido do que eu, não perseverar em andar comigo, o que vai acontecer é que eu, que ando mais devagar, vou ficar para trás. Então, o que, que tem que fazer aquele irmão que é um cara que persevera, é uma pessoa cheia de Deus? Ele vai ter que perseverar também em andar com aqueles que estão aprendendo a perseverar. Como ele persevera? Uma das coisas... Estão gravando essa ministração? Tá bom. Precisamos perseverar. Aleluia. Há um ensino apostólico sobre perseverança. Eu ia contar umas coisas aqui, mas depois... Não sei se os irmãos vão apagar lá, mas... Há um ensino apostólico para nós, não só de Jesus. Jesus falou muito sobre perseverança. E os discípulos viram ele perseverando. Uma das coisas que, quando eu estava preparando esse estudo, o Espírito Santo estava falando comigo, me trouxe um quadro assim, vendo Jesus com aqueles amados irmãos. Olha, vocês fiquem aqui orando, por favor, comigo. Eu vou ali um pouquinho mais adiante, vou falar com o Pai. A minha alma está em agonia. Vocês orem comigo aqui. Aí Jesus foi lá e começou a orar ao Pai. Voltou. O que aconteceu? Eles estavam... dormindo. Por que que eles estavam dormindo? Eu acho que é porque eles não iam carregar os pecados de toda a humanidade dali um pouco. Mas esse é o momento que eles viram que Jesus perseverava. Isso marcou porque o Espírito Santo fez com que eles escrevessem isso. Jesus era uma pessoa perseverante. Ele é a cabeça do corpo. Cabeça da igreja. Ele é o cabeça e é a cabeça. Então, ele perseverou. Então, nós, como corpo de Cristo, vamos também perseverar, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Imagina se Jesus desistisse por falta de apoio. Todo mundo correu, eu estou aqui, pai. Então vamos fazer o seguinte, pai, vamos atalhar aqui. Eu quero voltar agora para casa. Ele foi fiel e fiel até a morte. Jesus perseverou até o fim. Eu fiquei espantado vendo como o irmão que ministrou aqui, o Pizzaluna, falando sobre os cristãos nos países, não me lembro qual é o país que ele citou, que se alguém daquele país vê um cristão, descobre aquele cristão, ele pode ser chutado, pode ser batido na rua, sem nenhum problema, e a polícia, que também faz parte daquela situação, não tem nenhum problema e faz olhos vista grossa. Vocês imaginam, queridos, perseverar numa situação assim? Chegar em casa o teu filho, ou a tua esposa, ou tu mesmo, todo machucado. O que que houve? Pai, me bateram de novo. E aí o filho diz assim, pai, eu não aguento mais. Vamos voltar para casa. Esse país não tem solução. O que que um pai, ouvindo um filho que é discípulo, mas que naquele momento abriu o coração com toda a sinceridade, disse, pai, está difícil. Perseverar na fé. Em alguns lugares, nesse motivo é bem difícil. Perseverar na fé na faculdade, às vezes é muito complicado. Perseverar na fé no nosso trabalho, perseverar na fé no condomínio onde nós moramos, perseverar na fé quando a nossa família, nem toda ela, ainda ama o Senhor, às vezes é muito complicado. Mas eu quero dizer para vocês que essa perseverança não é uma perseverança natural, mas é uma perseverança espiritual que nós podemos buscar e que Deus, em Jesus, nos trouxe pelo seu Espírito Santo. Então, igreja, nós podemos ser perseverantes. Por que que a palavra fala tanto nisso? Porque é uma afronta para nós. Nós sempre somos travados. Todo esse mundo é contra, é uma maré contra. Satanás está contra, o mundo está contra. A nossa carne dá contra. Mas nós temos que perseverar. Há tanto ensino, há tanta admoestação, exortação, dizendo, persevera, vamos perseverar. Porque a perseverança nos torna também como Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que o amado irmão Paulo fala para o Timóteo, no versículo 10, capítulo 3, de 2 Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, que aumenta todas essas coisas, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. O Timóteo, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos, Timóteo, e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. O que que ele aprendeu? O que que ele seguia? Perseverança. Fé, longanimidade. Vocês viram onde é que a perseverança está incluída? Procedimento, propósito, fé, longanimidade. Parece até os frutos do Espírito, né? Fé, longanimidade, amor. E no meio vem perseverança. Seguir. Seguir adiante. Continuar adiante. Mais um passo. Mesmo que seja um passo lento. Mais um passo. Mais um passo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, foge dessas coisas. Aquele que o apóstolo estava falando antes ali, né, sobre dinheiro, essas coisas todas, esse amor ao dinheiro. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Aqui a gente pode substituir, não vi no grego, mas eu creio que podemos substituir também por perseverança. Constante, fica constante, fica perseverante. Carmela e eu não podíamos ter filhos, mas nós tínhamos uma promessa de Deus. E nós fomos perseverantes nessa promessa. Todo o tratamento que podíamos fazer, fizemos. E nossos filhos não vieram por causa do tratamento. Não tem nenhum problema com o tratamento. Eu mesmo fazendo um tratamento agora para algumas coisas. Tive no consultório de um amado irmão aqui arrumando algumas coisas nos meus dentes. Não tem nenhum problema. Mas quando Deus quer alguma coisa, essa perseverança é sobrenatural. O Espírito Santo só nos anuncia essa perseverança e nos faz lembrar todo dia pela palavra, porque nós precisamos. Nós somos esquecidos e somos facilmente desanimados. Se a igreja fosse feita só por pessoas tremendamente animadas, ligadas em 330, como tem alguns irmãos que são ligados em 330, né, que não param nem de noite, os irmãos estão sempre procurando uma coisa, né? Ó, a milhão. Eu quero dizer para esses 330 que eles precisam dos irmãos que 110, 50. Porque os 330 são uma benção. Só lembrar que a 330 por hora, uma travada num precipício, a gente pisa no pé e o carro continua. E lá se foi o 330. Então ele precisa, vai devagar. Não, mas olha, não estamos vendo muito a neblina aí, então, a necessidade, né? Que também tem aqueles, não, mas vamos orar. Irmão, estamos orando há 5 anos, a gente tem que ir evangelizar. Não, mas não se moveu nada ainda, meu irmão, está na palavra, tem que ir, meu irmão. Então precisamos dos 330 e dos 50. Precisamos, esses irmãos precisam de perseverança para que todos saiamos dessa visão humana de voltagem e entremos na perseverança espiritual de Deus, o nível de Deus, perseverança de Deus para nós. Esse texto que acho que lemos com o Davi, vamos ver os últimos textos, Romanos 2, 7. Que retribuirá, diz Romanos 2, 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, os que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Queridos, nós temos que procurar com perseverança fazer o bem, ou seja, fazer o que Deus quer que façamos. Perseverar. Efésios 6,18. Uma das cartas que os irmãos têm dito para uma igreja madura e tão especial. Efésios 6,18. Fala sobre essa perseverança. Podemos ler o 10 juntos ali? Vou pedir para vocês lerem junto, acompanhar a leitura no 10, tá? Vou no 10. Quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingivos com a verdade e vestidos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo isso com oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Eu devo vigiar com toda perseverança que eu tenho. Se eu tenho problema de perseverança, eu devo me chegar a alguém que eu conhecidamente tenho mais perseverança e dizer: irmão, me ajuda, ora por mim e vamos juntos. Eu quero ser perseverante nas coisas de Deus. A gente não foi feito para andar sozinho, queridos. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz... O que, que a fé confirmada produz? Perseverança. Ora, olha esse final de versículo, de assunto aqui. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. A perseverança deve ter ação completa. Na minha oração, na minha vida com a palavra, na minha vida de comunhão, tenho notado nesses últimos anos que Satanás tem roubado de nós uma coisa que nos era muito forte nessa congregação: o estar juntos. É bem verdade que quando a gente cresce e passa de 1.000 pessoas, a gente não pode estar junto com 1.000 pessoas. Nós temos que ser realistas. Mas eu vejo que nós sofremos, às vezes, justamente nisso. Uma das coisas é esse não estarmos juntos. Não tem nenhum problema, e se tem falado aqui, os irmãos têm batido muito nessa tecla, de nós irmos em alguns lugares, como família, como os irmãos, e ali temos um tempo de comunhão. Mas a perseverança nas coisas de Deus, juntos, não 5 ou 6, mas 50 irmãos, 100 irmãos. A última vigília que tivemos aqui foi antes da eleição presidencial. Esse salão não estava cheio. Um momento importante da nossa nação. Um momento, dá para dizer assim, decisivo da nossa nação. Eu sei que alguns estavam viajando, alguns estavam trabalhando, mas a maioria de nós devíamos estar aqui, orando. Recebemos uma palavra de Deus para estarmos juntos orando. Nós não fomos muito perseverantes nisso, irmãos. Nós temos que nos esforçar em Cristo Jesus para sermos perseverantes. O que é muito comum que o diabo diz assim: olha, a minha situação tu não conhece. É difícil ser perseverante. Olha, querido, eu até acredito que em situações que eu acho extrema, a nossa perseverança é bem testada. Mas eu quero dizer que a perseverança, ela vem de Deus. Assim como nossa fé, que vem de Deus. Deus não nos pediria que fôssemos perseverantes se Ele mesmo não tivesse interessado em nos fazer perseverantes. Então, queridos, eu quero animar vocês nessa noite para que a perseverança tenha ação completa sobre nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus perseverança. Quero dizer para vocês, se alguns vão pedir perseverança, eu peço sempre perseverança. Tem que pedir mais. Quando a gente pede perseverança, a gente vê ali, nós vimos esse texto que o Davi leu conosco no começo da reunião, confirmando essa palavra, inclusive, que a tribulação produz perseverança. Quando a gente pedir perseverança, alguns vão ganhar o primeiro passo, a tribulação. Não se assustem. Olhem para o segundo passo, a perseverança que vai vir. Alguns não vão ganhar a tribulação. Eu me lembro que isso é tão importante na vida cristã que foi o primeiro estudo que eu pedi para o meu discipulador. Eu tinha alguns meses de convertido. Eu me converti e fiquei dois ou três anos, não na congregação, em outra congregação, não nessa congregação onde nós estamos como família hoje. Mas eu estava vinculado com Erasmo, naquele grupo das 6 da manhã, e era difícil perseverar. Eu digo: Deus amado, por que às 6 da manhã? Uma vez nós fomos na casa do Erasmo, né? Podia ser 6:30, qualquer meia hora já mudava. Aquela porta, eu me lembro, não, tinha um Chevette branco, estava o Ion atrás, eu na frente ali, o Bu, tinha mais alguém atrás, e nós tínhamos dormido na casa do Gottfriedson, que era um hotel maravilhoso. Saudade daquela casa lá com aquelas amadas lá. Mama Vitória, sempre era cheio de Deus aquela casa. A gente abriu, assim, quando abriu a porta, assim, onde o Erasmo morava, a gente não via a calçada, era uma água só correndo. E aquela chuva caindo. E a gente diz: o Erasmo está lá nos esperando, às 6 da manhã. A gente vai apertar a campainha e ele vai dizer: sim. E vamos entrar. E quando aquela porta abriu, eu olhei aquela água assim, eu digo: eu vou me molhar, e eu tenho faculdade depois. Sabe aqueles 2 segundos assim, né? É necessário? Já tiveram esses segundos assim do: é necessário isso? Será? Aí tem um irmão perseverante que empurrou o banco para frente, soft. Bom, agora já meti o pé. Queridos, a perseverança tem que ter ação completa. Toda boa dádiva, fala Tiago, toda boa dádiva vem lá do céu, do Pai das Luzes. Ser perseverante no Senhor é uma boa dádiva, vem de Deus. Eu posso buscar, eu preciso buscar. Há tantas coisas, e vocês estão se lembrando de versículos sobre isso. Nós precisamos ser perseverantes em todas as coisas que Deus deu para nós. Pai, nós queremos pedir para nós perseverança. Não é uma coisa nossa, Senhor. Não aquela perseverança que alguns irmãos têm e debaixo do teu governo são bênção, é bênção, Senhor. Mas queremos uma perseverança como congregação. Uma perseverança congregacional. Como um só homem, Senhor, um só coração. Perseverarmos, Senhor. Não discutirmos as coisas. Não dizermos o que eu acho, o que eu não acho. Mas queremos perseverar naquilo que tu nos revelaste, na tua palavra. Queremos perseverar na comunhão, na oração, no partir do pão, Pai. Estarmos em casa, de casa em casa, estarmos na reunião. Queremos perseverar com nossas famílias, com nossos irmãos. Queremos perseverar, Senhor, na fé, nos nossos trabalhos, Senhor. Quando ganhamos pouco ou quando ganhamos muito. Queremos perseverar, Senhor Jesus, nas escolas, nas faculdades. Senhor, queremos perseverar onde estivermos, contigo, nas tuas coisas. No que tu tens para nós. Não só o que nós achamos, mas o que tu tens nas tuas coisas. Queremos ser perseverantes, Senhor. Então, nessa noite, Espírito Santo, todos nós aqui, que ouvimos de novo sobre a perseverança, que nos ajuda no evangelismo, que nos ajuda na igreja, na casa, que nos ajuda no companheirismo, que nos ajuda na supervisão que alguns têm que fazer, que nos ajuda no cuidado das vidas, que nos ajudam com nossos filhos e filhas, com nossos esposos, com nossos pais. Senhor, que nós não ignoramos isso faz tempo, que precisamos ser perseverantes nas tuas coisas. Nós, essa noite, nós dizemos, Pai, nós queremos ser perseverantes. Ajuda-nos, socorre-nos, intervém em nossa vida, Senhor. Intervém na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Nós não temos nada, Senhor, na nossa carne que possa fazer qualquer proveito para Ti. Mas o Teu Espírito Santo, que veio habitar em nós, pode nos levar à perseverança de Cristo. Nós oramos, Pai. Nós recebemos na nossa mente. Intuímos o nosso espírito. Recebemos Tua palavra e queremos ser perseverantes. Amém, Jesus. Estava contando a história do Erasmo e não contei o que tinha a ver com perseverança. Foi o primeiro estudo que eu pedi na vida cristã. Erasmo, eu não sou um cara perseverante. Não sei se decepcionei ele ou não, mas foi o primeiro estudo que eu recebi dele. Vamos ser perseverantes, queridos. Amém? Quando a gente tem um pedido, Emerson trouxe um pedido, vamos ser perseverantes nos pedidos de oração. Sabe, quando alguém traz, eu sei, não é, também é o caso do Emerson aqui, mas quando alguém entrega para nós um pedido desse, sabe o que ele está dizendo? 99% está dizendo o seguinte: por favor, não tem mais solução. Eu sei que lá na tua igreja oram. A situação acho que só Deus pode resolver. Ontem conversava com Marco Aurélio Bertoldi e ele me contou uma situação. Pô, nós vamos orar aqui. Amém. Aleluia. Ele contou que chegou na sala de aula e tinham duas meninas que tinham um problema. Andavam assim há bastante tempo. E ele se encheu de fé na aula e disse assim: olha, Deus pode curar vocês. E as gurias sentaram, ele contava que as gurias sentaram na cadeira e ele, sem impor as mãos, sem nada, ele se encheu de fé e disse assim: Senhor, cura, esses ossos vão para o lugar, esses nervos vão para o lugar. E as gurias, as duas que tinham um problema, disse: professor, estou sentindo um calor aqui, sendo umas coisas, estou sentindo um estalo. E ele começou a glorificar a Deus e as gurias foram curadas. Não precisa dizer que acabou a aula, as gurias saíram correndo, corredor afora, e foram falar com a diretora. A diretora veio assim: professor, o que está acontecendo? Poder de Deus, ele falou, ficou meio assim, né? Com cuidado, né? Poder de Deus. A outra turma ficou sabendo, disse assim: por que isso não acontece conosco? Só ora com aquelas pessoas lá naquela outra turma, só gosta mais daquela turma do que com a nossa turma? Ele disse: não. Tem alguém enfermo nessa turma? Tinha. E ele orou. O que aconteceu? Curas. Sabe quanto tempo o Marco Aurélio Bertoldi ora sobre isso? Nós éramos solteiros. Eu tenho 26 anos de casado. Pelo menos uns 29 anos ele ora para ver essas coisas acontecerem quando ele orava, orasse. Agora ele está vendo. Imagina se ele não persevera em oração. Persevera na esperança. Vamos perseverar, queridos. Vamos orar juntos aqui. Senhor, o Alisson, Senhor, filho do Gilmar, está nesse momento no bloco cirúrgico. Pai amado, tu sabe o que é estar num bloco cirúrgico, é uma necessidade, não é um lugar comum para estar. E nós oramos, Senhor, para que a tua boa mão esteja com ele, guardando ele, usando esses médicos com graça, guardando ele, livrando ele de todo mal, Senhor. Guarda ele, Pai. Nós trazemos o nome dele como trouxemos outros nomes diante de ti nessa noite. Porque sabemos que tu é Deus de misericórdia, Deus de cuidado. Cantamos que tu não és Deus de longe, tu és Deus de perto. Até de longe tu és Deus, diz a palavra, mas tu és Deus que se aproxima e nós trazemos esses nomes diante de ti. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Posso fazer uma coisa aqui, Damiãozinho? Davi é muito amoroso, né? Vira para o lado assim e diz para o irmão assim: persevera.